Olha, em 20 anos de som do céu, esse é o Boa Noite mais difícil. Porque eu fico olhando aqui, cara. Pô, porque quando é que nós vamos reunir uma galera dessa, velho? Eu não tenho coragem, né? Não pare! Mais uma, saideira, mais uma.